Indivisible. Não se vá. Eu já não posso suportar essa minha vida de amargura. Não se vá. Estou partindo porque sei que você já não mais me ama. Não se vá. Abandone, por favor, pois sem você vou ficar louco. Para de me puxar. É o ciúme que está nos separando pouco a pouco. Não se vá. Me dê uma chance outra vez. Daqui pra frente tudo vai mudar. Abandone, por favor, pois sem você vou ficar roxo. É o ciúme que está nos separando pouco a pouco. Não se vá. Me dê uma chance outra vez. Daqui pra frente tudo vai mudar. Tirar o algodão da vida. Ah, por quê? Não, não se vá, fica. Que gostoso! Oh, demais, mas assim, dá pra melhorar um pouquinho porque os meninos estão chorando. Não, elas estão adorando, você não viu? Adorando, olha o bocão do menino aberto aqui. Não, vem cá, agora vamos juntinho, de novo, hein? Rápido, crianças, tampem os ouvidos.